Yo! Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Ministério Juninho, ministério, irmão. É pra tua glória, Deus. Sim. Mixtape. Profeta de calça larga. Trindade nordestina. Na humildade, ó nós, de volta outra vez, levando a palavra rimada para todos vocês. Lembrando da importância de buscar o Deus eterno, falando da salvação pra te livrar das chamas do inferno. Pra pregar o evangelho, nós não precisamos de terno, e sim da unção de Cristo e o sentimento fraterno que cria irmandade e faz pela amizade entre pessoas de diversas localidades. Ao contrário daqueles que causam divisão entre os irmãos por causa de humana doutrina, não entendem a nossa missão, criticam a nossa visão, falam que a gente não tem unção divina. Tem ave de rapina sobrevoando várias mentes. O diabo usa muita gente, infelizmente. Incansáveis, há vários anos no hip hop. Somos evangelistas e não artistas pop. Tem gente que sonha fazer sucesso com a música gospel. Grava CD e DVD, fazer muito sucesso. Ao invés de fazer louvor, eles fazem shows. Isso tudo é deprimente, eu confesso. Até quando a gente vai ficar nessa tolice? Essa soberba aos olhos de Deus é imundice. Gravadora evangélica monopoliza mercado, e depois vem falar que pirataria é pecado. Aonde está a consideração pelas pessoas mais humildes dessa pobre nação? Profissionais da fé, me respondam por favor. O que é mais importante, vender CD ou ganhar almas pro Senhor? Vejo vários pregadores dando show no altar, mas tem que ter 10 mil no bolso pra ele pregar. Caso contrário, a igreja não se edifica. E o compromisso com a obra de Deus, onde é que fica? E o compromisso com as almas, onde é que fica? E o compromisso com o Pai, aonde é que fica? E o compromisso com Deus, aonde é que fica? Diga aí, vá. Se de graça recebeste, então de graça dai. O que estão fazendo com o evangelho do Pai? Se de graça recebeste, então de graça dai. O que estão fazendo com o evangelho do Pai? Se de graça recebeste, então de graça dai. O que estão fazendo com o evangelho do Pai? Se de graça recebeste, então de graça dai. O que estão fazendo com o evangelho do Pai?